714, gostaria de identificação do seu 060, chegada é a Mari. Ativo o gol no 714, após estar no programa do Serra Pista 366. Gol 1805, redução indicada 2109. 209, gol 809. Mal embaixo travado, 62. Get some restrictions ahead, descend to 2015 H1014. Clear the last final report established on the localizer. Cleared of the restrictions, descend to 2015 H1014, established on the localizer 1-4. Geré 6258 no Solos 30, mantenha-me escuta, libera a direita, Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6258. Desce para 3.000 pés, ajuste 1014, deixou radar para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 020, o limite ao localizador. Esquerda 020, o limite ao localizador, desce para 3.000, gol no 0805. Gol no 714, desce para 5.000 pés, ajuste 1014. 5.014, gol no 714. Zero do 20, contact receive center now, frequency 125.45, disponible 16.85. Assist 12545, disponible 16.85, airport 12020, boa noite, bom fim de semana. Boa noite, bom voo. Juliette 6258. 1809. É 200. Juliette 1158. 0, vamos sair. volta ao passar o curso? Negativo, Gol 1805, aguarde o profissional para o localizador. Obrigado. Informador, boa noite. 3226, tem que ter informação para a 3226, sendo identificação, voo ITAP DCL 060. ITAP 060, da 3226. Gol 1805 para o lock direita 070. Direita 70, 806. Boa noite, 05, desce a 2.000 pés, ajuste 1014. 2.014, 805. Boa noite, 714, desce para 4.000 pés, ajuste 1014. 4.014, boa noite, 714. Bono 714 para o ILS Whisky, após o SAP, voa para o Serra Zipo 368, descendo para 4.000 pés, ajuste 1014. 368, 4.000, 100, atualizado no procedimento, Bono 714. Have a sign, that's approach, go 1643. 1643, contact now, tower 118, small 6. 1186, 1643, yeah. Tower, good evening, this is Bell 1643 on LS approach. Go 1643, second landing gear. Sound and lock, go 1643. Go 1643, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 06 knots. Clear to land 10, go 1643. No 714, redução indicada de 199. 199, reduzindo, gol 714. 3226, desce para 5.000 pés, ajuste 1014. Comigo 1014, tá, 3226. Boa noite, do 606, Amari. Boa 606, boa noite, senhora identificação da presente TAP, descendo 60. Ok, presente TAP, 60, 06. 60, 060. 060, ok, tá. Boa noite, 05, está passando a posição 1, completa sinal chamador, Renan 862. 86. Bravo, perdeu contato com a equipe, adquiriu 1910. 3891, boa noite, sendo identificação, a chegada é a ponto, desce ao 070. 070, 3891, tá bom? Boa noite, 05, duas milhas para cima, para baixado, travado, visual com a pista. 1805, continua a aproximação, agora pista livre. Na escuta. Da restrição em tapa da 3000 metros, 2014. 30 restrição, da 3000 com 2014, tá? 3226. Estabilizar, Gol no 714. Gol no 714, ciente, aguarde para transferência de comunicações, somente para informação. Tem tráfego da companhia 7 milhas à sua frente agora com 2000 pés, com 140 de ground speed. Sim, está reduzindo, Gol no 714, guardando. Gol 643, no Salas 41, no livre direito, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, 04. Juliette, Marino Rádio, 7690. No 4, passando agora o Serra Vitor 366, complete LS Whisky, chamando a torre no 8, meia dúzia. 8, meia dúzia, com 7 no 4, boa noite. Boa. Tá 3226, desce a 2000 pés, Justine 14, livre na LS 3, reporte estabilizado. 2000, livre e LS 73, chamando a estabilizado, então 3226. Depois na 10, Gol, 8, 0, 5. Gol no 606, livre de restrições à frente, desce para 3000 pés, ajustado 614. E 3014, 06. 3891, desce para 4000 pés, ajuste 1014, iniciando a redução para 2109. 3891? Afirmativo, desce a partir de agora para 4000 pés, ajustado 1014, redução 210 nós, 2109. 4014, abriu para 210 nós. Gol 805, autorizado no solo 4 metros, livre à direita, autorizado em direção à Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, 01. Gol no 606, controle. Tá, escuta. Executando algum desvio? Efetuou um pequeno desvio, agora voltou para a entrada. Apresente a proidura, gol no 606. Ok, vai para 366, ok? 5366 para o GS5Y, o Gol 606. Positivo. Quebec Hotel, boa noite, aguarde cópia. Direcionar. Dois, dois, meia, estabilizado. Localizador, da 3226. Da 3226, acompanhando o nosso professor Renan Noite, meia. Muito bem, muito obrigado. 02, gol 7. Para 2.500 metros, estado 2014, autorizado sinal RS-UI, reporte estabilizado. Para estabilizado, mesmo, 3891, descida para 3.000 pés, ajustado 2014, redução 1809. 3.000 pés, 2014, reduzindo para 3891. Ah, 3226, sec tem autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 20 graus, 05 hoje. Passagem travado, livre pouso, da 3226. Deixa o quilo até a volta para a cópia. Deixa o quilo Quebec, autorizado Guarulhos, livre voo 380, via Pesulu 16. Pista 17, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119, decimal 8, transponda 5443. Controle 119, decimal 8. Que é Quebec Hotel Ciente, reporte ponto para táxi. Só corrigindo a aerovia Pesulu 16, ok? É isso aí, a rota é essa mesmo. 06 estabilizado. Estabilizando agora. 606, completa a sinal de uma torre 1-1-8-6-2. 6-8-6, obrigado. 3891, desce a 2000 pés, ajustado 1014, bicinal de SP, reposta estabilizado. 1014, reposta estabilizado, 3891. Boa noite, acendo a identificação das 3000, voa azul, na distância 14. CT Papá, chama para cruzar a pista no 735. Voador, boa noite, o gol 1606, na final, trem baixo travado. Voo 1606, continua a aproximação, agora a pista livre. Voador. Então, 3226 no solo 51, no livre direito, autorizado Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette, na sua escuta, posição 07, 3226. Salvador 3152. No 606, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 052. 120, bom, 5, obrigado, 06. Voador 3891, somente para informação, tem tráfego da Gol 5 milhas e meia à sua frente, cono 30 de ground speed. Completa final, chama a torre 9862. 3862, boa noite. 735, táxi após via Quebec, Mike, reporte na Lima. Salvador 3152. São 3. Consiga São 3152. São Maceió 370, Maceió 370. São 3152, aguarde cópia. Obrigado. Salvador, muito boa noite, 3891, passando de acerra, abaixado de acaso. 3891, continua a aproximação, agora pista livre. Agora pista livre, 3891, né? Voo no 606, no solo 54, livre direita, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette 03, boa, 606. ingresso na grande casa. Sala 3891, autorizado, pouso, pistão 10, vento 140 graus, 05 longe. 30, pouso na 10, sala 3891. Eu falo ingresso no grande papo, você vai tentar? Quebec Hotel, autorizado o táxi até através do gate 06. Autorizado até através do gate. Do 4062, livre de restrições à frente, desce para 2000 pés, ajuste 1014, lift na LFT, reporte estabilizado. 10, Quebec Hotel, autorizado, táxi até ponto de espera, pistão 10. Autorizado, táxi, ponto de espera até 10. Salvador, seria autorização do voo 1805. 1805, a informação é a Brava, aguarde cópia. A gente da Brava, aguardando a cópia. Então, 3152, pronto para a cópia. Agora, prossiga. Sala 3891, no solo 57, livre à direita. Dê passagem ao Boeing 738 da Gol, após autorizado. Alfa, reportando para Juliette. Valerana Delta, olha a passagem ao voo, tá 38, né? Sala 3152, autorizado Maceió, livre de voo 330, via Upper Whisky 58, pistão 10, curva à esquerda, saída Fuca, transição Caju, controle 119 decimal 8. Transbordo 5450. 3152, tem que autorizar o Maceió 330, depois no zero, por da esquerda, FUCA. Agora, transbordo Caju, 7352, controle 198, transbordo 5450. 3152, cotejamento correto, estamos prontos para possível acionamento. Obrigado. Salvador, poderia confirmar o gate pro 1606? Posição 03, gol 1606. 03, grato, gol 1606. 3891, autorizado, engraçado, Juliette, posição 10. Juliette, posição 10 pro 3891?